mais pra conter. Eu tenho que dizer pra todo mundo ouvir que você é a parte que Deus me completou com carinho e ternura e muito amor. Que grande sempre fazer.